Boa tarde, família Cachuté, amigos do Cachuté. Aqui é Muzenza Dandalê. A gente está se reunindo hoje para gravar o primeiro episódio da Rádio Cachuté Giramundo. Para quem não sabe, a nossa Rádio Cachuté Giramundo, ela tem por objetivo levar a pedagogia do terreiro e esses conhecimentos ancestrais para outros territórios, para além da nossa comunidade, né? Para que a nossa tradição da oralidade, para que essa sabedoria que vem dos nossos ancestrais possa atingir outros públicos que não dependem desse território físico do nosso terreiro, né? E que a gente consiga expandir essa pedagogia para outros lugares, para além da nossa casa, para além do nosso Inzó. Para a gente colocar esse projeto aí em prática, né, a gente tem a nossa convidada Monaí, que vai se apresentar um pouquinho e falar do projeto dela também. Boa tarde, Monaí. Boa tarde, obrigado pelo convite. E estou aqui apoiando a formação da Rádio Cachuté, Cachuté Giramundo, que além de, como Dandalê colocou, é para levar o Cachuté para o mundo, ela também vai servir a própria comunidade. A produção da rádio, ela é feita pela comunidade que também se beneficia dela, no intuito de ter mais mídia independente, mais mídia diversificada e mais mídia livre. Então estamos aqui nesse trabalho de encontrar a voz do Cachuté para ir através das ondas de rádio online também. Muito obrigado, Monaí. Para quem não conhece, Monaí tem um projeto muito bacana, que é a Rádio Archipel. Vocês conseguem consultar depois nas redes sociais. E vamos lá. Para a gente começar esse nosso primeiro encontro de estreia da nossa Rádio Cachuté Giramundo, eu convido o Mameto Cafurengá para contar um pouquinho, né, de como surgiu essa história da Rádio Cachuté Giramundo e como que ela se conecta com o nosso projeto de educação de jovens e adultos, o EJA. Boa tarde, é com muita alegria estar aqui, né, pensando nessa Rádio Giramundo, né? Essa Rádio Giramundo é onde todos têm o que aprender, o que todos têm o que ensinar dentro da pedagogia do terreiro. Dentro da pedagogia do terreiro nasce um projeto do EJA, o EJAI, né? O EJAI nasce um projeto de topa, né? Nasce o projeto Todas as Letras, é um projeto antigo, né? Que é quando nasce a nossa escola, é a escola da comunidade Cachuté, né? Então, esse projeto, ele nasce com muita alegria de vivenciar a nossa floresta ancestral, de vivenciar a nossa comunidade ancestral, de vivenciar o nosso Zinquice, né? Porque o nosso projeto Giramundo, né, e a nossa rádio Giramundo, ela nasce dentro desse pensar na educação para jovem e adulto e a criança desde o nascer da barriga da mãe. Então, ela vem trazendo uma alegria de aprender a alfabetizar essa comunidade. Eu, Mameto Cafurengá, sou professora, né, sou pedagoga. E aí eu sinto a necessidade, dentro de uma comunidade afro-indígena, fazer a alfabetização de filhos e filhas da comunidade Cachuté, do terreiro da Cachuté. Então, o terreiro, ele, dentro da nossa comunidade, existe muitos filhos que não sabiam nem ler, nem escrever, né? E o terreiro é um lugar de oralidade, mas para além da oralidade, sempre eu pensei na escrita desse terreiro banto indígena, esse terreiro afro-indígena, esse terreiro do campo, no próprio campo. E aí eu penso nessa alfabetização a partir, né, de escrever, fazendo uma caçar. Escrever a partir do seu enquice, que os filhos da casa aprendessem a escrever a partir do seu enquice, a partir do feijão, escrevendo feijão do seu enquice, escrever o nome de Nkosi, né? Escrever o nome dos orixás, escrever o nome dos caboclos. E aí, esse EJA aprende as pessoas dizendo que burro velho não aprende a ler, né? Então, a gente vê a dificuldade das pessoas, principalmente que mora na comunidade periférica, a comunidade pescadores, marisqueiros, agricultores, e que não tem o tempo para estudar. E aí eu penso nessa escrita, que esses pescadores, essas marisqueiras, ela precisava escrever o nome do sururu e o nome do inquice, que o sururu faz parte. E aí eu escrevo Zumbarandá, que é a dona da lama do mangue. E aí eu escrevo, né, para que esses alunos possam escrever esse nome, Zumbarandá. Escrever seu próprio nome, sua própria história e sua própria memória. A partir daí da lama do mangue, a partir das hortas comunitárias, né, fazendo a plantação do tomate no terreiro, fazendo a plantação do milho, fazendo a criação da galinha, do pato, do saqué, né? E cuidar do corpo e do espírito. Então, o EJA nasce, né, a partir dessa necessidade de alfabetização de dentro da nossa comunidade, dentro da nossa, do nosso terreiro Caxuté. Então, o terreiro, ele é a própria escola. É? A comunidade, ela é a própria escola, como fala Paulo Freire, né? Mas além de Paulo Freire, que bebeu água da fonte africana, né? A fonte que todos têm que aprender, todos que têm que ensinar, que é a pedagogia do terreiro. Né? Então, construindo esse lugar, né, de aprender com os mais velhos na oralidade e fortalecer a sua identidade. Muito obrigado, Mameto. E com essas palavras, a gente começa o nosso programa. Eu acho que é importante a gente reforçar, né, que a nossa escola, ela tem a sua própria formalidade, né? Então, ela funciona ali de acordo com o que a gente acredita dentro de uma cosmopercepção afro-indígena. É importante a gente reforçar também que a nossa escola é reconhecida como a primeira escola de religião e matriz africana do Baixo Sul da Bahia, tanto pela Fundação Cultural Palmares, quanto pelo IFAM. É importante também a gente reconhecer que nossa matriarca, Mameto Kaforengá, ela é pedagoga, ela é reconhecida como mestre de saberes e ela é reconhecida como doutora honoris causa. Então é tudo isso que fortalece a mensagem e o poder que a pedagogia do terreiro tem, né? E que é tão transformador, tanto para os filhos do Caxuté, quanto para as outras pessoas, para os amigos do Caxuté que entram em contato com essa pedagogia, né? E com essas palavras, eu queria convidar a Muzeiza Sintarontamba, que é filha da casa e que é geógrafa, para contar um pouquinho para a gente, né, de como que a pedagogia do terreiro ela se encontra com o nosso projeto de defesa pela Amazônia, né? Então, aqui a gente está falando do projeto Amazônia de Pé, a virada cultural Amazônia de Pé, aqui, e passo agora a palavra para ela. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Sintarontamba. Olá, boa tarde. Uma honra estar aqui, Mucuyu. A benção, quem é de benção, todo mundo que tiver, todos os lugares aí do Brasil e do mundo, ouvindo a gente. Bom, a gente está aqui na rádio também hoje para fazer a transmissão de um evento que está acontecendo no Brasil inteiro, né? Que é esse da virada cultural pela Amazônia, da Amazônia em pé. O Caxuté se sente muito feliz de fazer parte dessa atividade. Até porque falar de floresta é falar de ancestralidade, né? É falar de inquice, é falar do nosso sagrado, das nossas folhas, insabas. Para além de tudo que a floresta representa, né? No sentido de biodiversidade, da importância que ela tem para o mundo, da vida biológica em si, né? Da água, da fonte de alimento. É também para a gente essa questão, a importância do sagrado, né? Que envolve a vida para além dessa questão da biologia. Bom, e aí eu tinha preparado uma aula, sou professora de geografia, né, como Dandalê falou, sou geógrafa e mestra em geografia, formada pela Universidade de São Paulo, e tinha preparado uma aula com muitos slides, muitas imagens, porque a gente que é da geografia ama o mapa, né? E aí, então, aqui, adaptando também essa atividade para uma rádio, a nossa ideia é repassar para vocês que estão ouvindo as referências, né? Então, dizer, olhem, procure esse mapa, essa informação, tem tal site, tal lugar, e aí, assim, a gente vai conseguir desenrolar essa aula, certo? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de Amazônia, o que vem aí na cabeça? Uma palavra. Alguém? Abraçar árvores. Abraçar árvores. Curioso. A gente estava tendo essa conversa mais cedo, né? Porque muitas vezes quando se fala de floresta amazônica e de Amazônia, a gente pensa em floresta, árvores grandes, pensa em equilíbrio, meio ambiente, e não pensa em algumas questões que fazem com que seja necessário surgir essa ideia de uma virada cultural pela Amazônia de pé, né? Que a gente está vivendo um processo hoje de destruição, degradação ambiental dentro da floresta amazônica, né? E quando a gente fala da Amazônia também, é importante ressaltar que a Amazônia ela é formada por pessoas, né? Às vezes a gente pensa numa floresta ideal e na conservação, na preservação da biodiversidade, como se isso fosse isolado dos seres humanos, né? Como se para ter uma floresta em pé, a gente precisasse que não existisse nenhum contato humano naquele lugar. E aí a Amazônia, ela nos prova ao contrário, né? Primeiro ela nos prova ao contrário, no sentido de que tem muitos estudos que mostram que a Amazônia surgiu através da mão dos povos indígenas que habitavam ali, né? Muito antes de serem chamados de indígenas, né? Muito antes da gente ter essa ideia do que é o não indígena. Então, tem muitos estudos arqueológicos que mostram que a Amazônia ela foi construída pela dispersão de sementes, enfim, pelo caminhar de vários povos que ali viviam, foram disseminando semente, plantando, enfim, e é dali que surge a própria floresta. Então, é de mãos humanas. Isso é muito incrível de pensar, né? Segundo, quando a gente vê a floresta hoje e observa em mapas, enfim, vocês podem olhar no Google Maps mesmo e ir observando por ali onde é que estão os lugares mais verdes, dando um zoom, entendendo por que está verde mais clarinho, o que é essa região, o que é aquela, a gente consegue perceber que toda região que é reserva indígena, a grande maioria delas tem justamente o maior número de preservação ambiental. Então, quando a gente fala de que uma natureza bonita, a preservação seria aquela mata virgem, né, um conceito que a gente tinha no passado, é importante ressaltar que não. Porque isso parte de uma ideia, aquela de que o ser humano destrói a natureza, o ser humano é horrível, o ser humano, nossa, veio aí para causar destruição. E, na verdade, em primeiro lugar, é importante a gente perceber que não são todos os seres humanos. Existem muitos seres humanos no nosso mundo, e a gente pode dividir eles de várias formas, né? Então, de maneira geral, é importante ressaltar que existem grupos de seres humanos que têm por intenção preservar o ambiente, até porque entendem que sem a natureza não se vive. Isso inclui os povos tradicionais, o que a gente chama de povos tradicionais no Brasil, né? São os quilombolas, ribeirinhos, povos indígenas, povos de candomblé, que são povos que sem a natureza sabem e têm a plena consciência de que sem a natureza não se vive. Diferente de muitas pessoas que estão na cidade e, sobretudo, de pessoas que estão no poder no mundo que a gente vive e no nosso país, né? Que entendem a natureza como um recurso a gerar dinheiro, não como parte intrínseca da vida, né? Então, acho que essa é uma disputa fundamental e é importante entender que esse é o contexto do que tem acontecido na Amazônia, né? Quando a gente fala de Amazônia, a gente tem alguns conceitos aí, né? A gente tem tanto o bioma Amazônia, né, enquanto floresta, que está presente em alguns países, não só do Brasil, né? A gente tem 8 países que fazem parte, 9, na verdade, porque é muito complicado assumir que um deles é a França, né? Que até hoje tem o domínio territorial do que se chama de Guiana Francesa, né? E ela é um dos países que também abriga a floresta amazônica, né? E tem também o conceito de Amazônia Legal, que foi instituído por lei em 1953 aqui no Brasil, e aí inclui todos os estados do Brasil onde a floresta amazônica se encontra, né? Então, Maranhão, por exemplo, que já não está na região norte, ou Mato Grosso, que também tem cerrado, enfim, todos esses territórios. E a Amazônia Legal, ela representa 59% do território nacional, ou seja, mais da metade do Brasil a gente pode considerar que é a Amazônia. A fonte desse dado é o IBGE, certo, gente? Enfim, e aí quando a gente pensa no que é esse projeto, né, Amazônia em Pé, enfim, é entender que existem 28 milhões de habitantes na Amazônia Legal, que representam 13% da população brasileira. E não é isso necessariamente que tem feito a Amazônia não estar em pé, certo? E aí quando a gente pensa nesses 28 milhões de habitantes, é importante perceber que alguns estados como Pará, por exemplo, e também o Amapá, Rondônia, a gente tem um dado que significa que cerca de 50% da água desses moradores vem do encanamento formal, por exemplo, das empresas que são responsáveis por isso, né, das estatais até então. Então, mais de 50% da população que está no Pará, no Amapá, em Rondônia, tem captado de forma própria, né, ou com poço ou direto do rio, a água que consome. E ao mesmo tempo, nesses estados, no Pará, por exemplo, tem lugares que menos de 20% da população tem acesso à rede de esgoto. Vamos pensar, Pará, Maranhão, Amapá, Rondônia, todos estão aí nesse dado extremamente horroroso, né? Porque aí você pensa, como é que essas pessoas captam água direto de rio ou direto de poços para beber e ao mesmo tempo vivem em lugares que não têm tratamento de esgoto? Então, que água essas pessoas estão bebendo? Certo? E isso já é um dado assim, um pouco chocante, né, de entender que quando a gente fala de Amazônia, a gente está falando de pessoas, e essas pessoas não têm tido garantidos direitos mínimos de saneamento básico. E aí, se eu não tenho saneamento básico, esse esgoto está indo para os rios, está indo para a natureza. E isso tem impacto na vida dessas pessoas e na vida da floresta, né? Também é importante a gente não separar. A gente talvez vivesse num mundo melhor se a gente não separasse, né, a vida da floresta e a vida humana, certo? E isso a gente aprende no candomblé. Enfim, quando a gente pensa nos conflitos hoje na Amazônia Legal, tem um site muito bom, que é da agência pública, que tem um mapa interativo que mostra em tempo real os conflitos que têm acontecido. E aí esses conflitos são desmatamento, queimada, mineração, agronegócio, a contaminação por agrotóxicos. A gente tem conflito por arma também. E também conflitos relacionados à água. Isso é muito curioso de pensar quando a gente entende que a Amazônia, ela é intrinsecamente formada por água, certo? A gente está falando de uma floresta que tem milhares e milhares de rios, igarapés, várias formações com água. Mas ali a gente tem conflitos por causa de água. Então veja só, o que está acontecendo nessa região, né? E aí a gente podia dar vários exemplos em relação a desmatamento, queimada, mineração, a questão dos agrotóxicos e contaminação da floresta. Mas eu queria trazer um pouco mais sobre a questão da mineração, certo? Tem um trechinho aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês de uma notícia do site WWF, que fala sobre o garimpo na região e as consequências para o povo de lá, né? Então tem aqui, na década de 80, antes da demarcação do nosso território, nossa região foi tomada por garimpeiros. Nosso povo acreditava que viveria bem, ganhando dinheiro, conseguindo uma casa bonita e comida todo dia, lembrou Fernando Tucano, liderança indígena do Alto Rio Negro, do município de São Gabriel de Cachoeira, no Amazonas. Mas o ouro é apenas ilusão. O que aconteceu é que hoje vivemos na pobreza, nossas comunidades e roças foram destruídas porque todos queriam ganhar dinheiro com ouro, e nossos filhos começaram a entrar no garimpo. Assim como Fernando, outros participantes do debate alertaram para a necessidade de geração de renda, para que os indígenas não fiquem vulneráveis ao aliciamento. As meninas e mulheres são as mais prejudicadas. Elas são cooptadas para o trabalho no garimpo e, chegando lá, são forçadas a se prostituírem, afirmou Auricélia Arapium, presidenta do Conselho Deliberativo da COIAB e do CITA, Conselho Indígena do Tapajós Arapiuns. Então, é um contexto bastante cruel, né? Tenho bem na minha memória uma visita que eu fiz quando ainda estava na universidade para Eldorado dos Carajás, em especial para o município de Parauapebas, lá no Pará, que é onde tem uma mineradora gigantesca da Vale. E aí, ali naquela região, a Vale extrai minério de ferro. Então, foi muito complexo, porque era uma mineradora legal, e quando a gente fala de Amazônia e de mineração em território indígena, é importante ressaltar que a maioria delas são ilegais. Então, todos os processos violentos, eles ainda são mais violentos do que a gente imagina, né? Mas se tratando ali de Parauapebas, foi um município que foi criado de forma extremamente acelerada e artificial, né? Então a Vale, na época, Vale do Rio Doce, encontrou ali o minério de ferro, começou a explorar e para isso precisou da estrutura, né? Então levou consigo milhares e milhares de homens que estivessem aptos a fazer parte dessa mineração. Com isso, trouxe o aceleramento e a criação de uma cidade artificial, de fato, né, que foi Parauapebas. Com a chegada desses homens, chegou também a prostituição. Então, mulheres de várias partes do Brasil que foram naquela região e viveram ali, enfim, várias violências, né? E assim se transformou essa cidade, assim surgiu o município inteiro, que está lá até hoje, enfim. E que muitos acham que é justificável e que a violência é aceitável porque o mais importante é o lucro, né? Então, vocês também podem olhar imagens do Google e procurar o local onde a Vale faz a mineração, né? Então, peço que não tenham preguiça, porque vocês vão ficar muito tempo dando zoom até encontrar um carro em miniatura, para a gente ter ideia de tão grande que são os buracos de escavação, né, para encontrar o minério. São assim, eu nem consigo medir, mensurar o impacto daquilo, né? E isso a gente está falando de uma empresa que é legal, que inclusive até um bom tempo nem era uma empresa privada, era uma empresa nacional, que até então tinha tudo para não ser tão ruim, né? Mas o que não é tão ruim, é muito ruim, imagine o que é ilegal. Imagine o que é de pessoas que não vão ter o mínimo de compromisso e de cuidado com os trabalhadores que estão na região, com os povos indígenas, com a natureza, com o meio ambiente, certo? Enfim, a gente tinha muito mais impactos, né, e muita coisa a mais para falar, só que acho que a ideia é a gente ressaltar, então, que a Amazônia, muitas vezes se diz que a Amazônia é o futuro, né, que sem a Amazônia não tem o futuro. Mas precisamos entender que a Amazônia é o presente, certo? E que enquanto a gente pensar que ela é o futuro, existem muitos povos hoje, no presente, sofrendo violências nesse território, sendo silenciados, seja pela bancada da bala, pela bancada do boi, pela bancada da Bíblia, enfim, que tem interesses que se mostram muito bonitos, né, de desenvolvimento capitalista, para gerar dinheiro, para catequizar, até hoje com essa noção, né, de catequizar os povos indígenas, assim, de fazer um processo de... qual é aquela palavra? Isso, conversão, e assim, como se fosse coisa boa, né? E vou doar cesta básica, ajudar essas pessoas. Quando essas pessoas viveram muito e muito bem longe de tudo isso, né? E perceber que o problema desses povos, enfim, das pessoas que lá vivem, muitas vezes é justamente essa invasão, né? É esse roubo, é essa destruição, é o roubo das suas terras, é o garimpo, é a invasão que vem com promessa e, na verdade, só traz realmente mais destruição, né? Os povos Yanomami entendem que, na cosmovisão deles, né, o Deus deles colocou tudo que era ruim embaixo da terra. Então, não se pode mexer, não se pode cavar e tirar o que está lá embaixo, porque aquilo é o que Deus escondeu, porque era ruim. Então a gente vê que o garimpo, para essa população, vai muito além do que vai destruir o meio ambiente. A gente está falando de outra cosmovisão, de outro jeito de entender o mundo, né? Então acho que é necessário muita empatia, solidariedade dos povos que não são indígenas, dos povos que não são povos de floresta, certo? Para a gente construir uma forma melhor de entender, proteger esse território e que não seja também de colonizadora, certo? Quem vai dizer como é que a floresta deve se manter em pé são esses povos da floresta, de fato, né? E acho que é isso por hoje, certo, rádio? Muito obrigado, Sintarantamba. Uma aula muito rica, né? Para a gente repensar um pouquinho da Amazônia e como que ela acaba reverberando no nosso território e no nosso dia a dia, né? A importância da nossa comunidade, né, do Terreiro Caxuté, pensar essa relação com a floresta é justamente porque nós, enquanto povos tradicionais, né, que vivemos aqui, que pisamos no chão do terreiro, possamos repensar a nossa relação com a natureza, né? Então agradeço muito, Sintarantamba, pela aula. E para a gente dar sequência aqui no programa, queria saber se alguém tem alguma pergunta, né, para a gente trazer para Amanda, para Sintarantamba, para a gente fazer um pouquinho desse debate girar. Esse minério, ele vai para onde? Vai para quê? Você sabe quais são os maiores fins desse minério das regiões que estão pesquisadas aí? Bom, quando a gente da universidade visitou essa região da Vale em específico, era extração de minério de ferro. E aí, na época, era em especial ia para os Estados Unidos. E aí, China também. Ele era vendido em dólar por um preço que todo mundo ficou assim, extremamente chocado. Eu não lembro agora exato, mas era papo de assim, de uma tonelada ou 100 toneladas por, sei lá, 10 dólares. Era algo extremamente chocante, era muito barato. E aí, na ocasião, né, o nosso professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, que fez a passagem recentemente, inclusive, a gente tinha um combinado com a professora Valéria, chamou todos os estudantes e falou: vocês não podem brigar, vocês não podem xingar quando estiverem lá na empresa, vocês não podem brigar com ninguém, porque senão a gente nunca mais vai poder entrar lá. E a gente fechou esse combinado. O problema é que quando o professor Ariovaldo, que era o nosso professor mais velho, inclusive, soube dessa informação, ele ficou com tanta raiva. E aí ele começou, e vocês acham isso certo? Para as pessoas que trabalhavam lá, né? Imagine quanta água que vai só para lavar esse minério de ferro, porque ele ia minimamente tratado também. Então, para extrair, para lavar toda a estrutura que teve que ser organizada ali, todas as pessoas que vêm do Brasil inteiro, inclusive, para trabalhar naquele lugar, tanto as pessoas que vêm com a força física, tanto as pessoas que vinham das melhores universidades do Brasil, com muito conhecimento, que estava tudo ali sendo usado para exportar minério que podia ser nosso, a preço de banana, como se diz aí, né, mãe? A senhora falou isso hoje. Para outros lugares manufaturarem, né, transformar esses produtos em coisas muito mais caras, por exemplo, várias estruturas que se usam, né, com o minério de ferro e com o ferro de fato, e depois vender para a gente mais caro, já industrializado, né? Então, era uma conta que não batia, não fazia sentido, a não ser... E aí tem um professor também, geógrafo, que chama Marcos Bernardino, que ele fala que quando a gente vai ter uma aula e falar sobre minério de ferro, por exemplo, quando a gente fala, o Brasil é um país rico em minério de ferro, a gente tem que entender que automaticamente o Brasil é um país pobre em minério de ferro. Porque os países que têm esse lugar no mundo, né, de exportar matéria-prima, exportar produtos primários, são países como o nosso que acabam ficando pobres naquilo, né? Então a gente, por exemplo, exporta frutas para vários lugares do mundo e fica aqui com frutas extremamente caras, com restos dessa indústria, né? Com o que gringo não quer. Então isso é uma coisa a gente pensar também a longo prazo de um projeto de país, né? Que é o que a gente quer. E aí, como diz o caboclo Rei das Neves, a gente tem que plantar o que a gente come, né? Para não depender aí de ninguém. Aproveitando esse espaço de perguntas, achei muito interessante, Sintarantamba, você trazer que a Amazônia, a gente divide o território da Amazônia com outros 8, 9 países, né? mas me corrija se eu estiver enganado, eu entendo que a maior fatia desse território acaba sendo do Brasil, né? Na sua perspectiva, qual que é o papel, né, do Brasil na intermediação desse cuidado com esse território? Acho que é uma pergunta muito interessante, complexa também, né? Acho que, a depender do governo, né, que tem estado no comando da presidência, né, essa estratégia vai mudando. Entendo como geógrafa, quando a gente pensa no sistema mundo, que é fundamental que a gente faça aliança com os países do Sul, né? São os chamados países mais pobres, países em desenvolvimento, o que quer que seja, com os nossos vizinhos de fato, para que a gente tenha a chamada soberania, né? E aí, tanto a soberania nacional em relação ao território brasileiro, como também construir essa soberania entre vários países, independente da fronteira, que tem o objetivo em comum de garantir a vida desses povos e garantir a vida da floresta como um todo, né? Acho que lá nos anos 50 rolou um movimento muito forte no Brasil que chamava Amazônia é Nossa. Porque vez ou outra acontece, né, de vir um político da França, de algum outro país, dizer: não, temos que olhar para a Amazônia, temos que cuidar da Amazônia. Não são eles que têm. Somos nós, né? Porque, enfim, quem é que vai dizer como é que esse território deve ser cuidado, né? A gente sabe que existem várias violações que acontecem ao longo do tempo. Então, de pessoas que vêm com o objetivo de dizer que, eu gostaria de estudar essa região, gostaria de estudar esse território, e aí, de repente, roubam sementes, roubam frutos, fazem tráfico de animais silvestres, né? E aí, enfim, com o fim, visando o lucro, visando aí o desenvolvimento do seu próprio país, né? E não a contribuição, não a construção de autonomia, né? E solidariedade, enfim, entre esses povos. Então, acho que realmente a aliança com os povos do Sul. Obrigado, Amanda, por essa rica aula. E para a gente encerrar esse primeiro episódio da Rádio Caxuté Giramundo, queria convidar um pouquinho vocês para os próximos eventos que a gente vai ter na nossa comunidade. E para isso, eu convido a Indumbi Letrícia para contar um pouquinho para a gente dos nossos próximos passos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes. Peço Banda Gira para informar vocês aqui quais serão os próximos eventos na nossa comunidade Caxuté. Bom, no dia 24 de outubro, que vai cair numa sexta-feira, vai acontecer uma atividade de formação com a Rádio UESC, que vai ser ministrado pela Nani Albuquerque. Vai acontecer também a gravação do segundo episódio da Rádio Giramundo. Contando que esse é o primeiro episódio, vamos lá para o segundo. No dia seguinte, no dia 25, vai ser um sábado. Vai acontecer o Cariru de Crispina e também a atividade para as crianças, chamada Vamos Brincar de Rádio, que vai ser ministrada pela Rádio Diversamente. Você que é ouvinte, é o nosso convidado, venha e traga a sua criança. E assim a gente encerra o nosso primeiro episódio da Rádio Caxuté Giramundo. Queria agradecer muito todo mundo que está ouvindo a gente. Convido todos vocês que gostaram do que ouviram e quiserem fazer parte desse projeto. As portas da nossa comunidade estão abertas. Então venham com o conhecimento de vocês, venham para contribuir, venham para aprender, venham para fazer esse conhecimento girar, que esse é o objetivo da Rádio Caxuté Giramundo. Sacdila a todo mundo que ouviu a gente, todo mundo que separou um tempinho para estar aqui junto. E vamos juntos, família. Sacdila. Thank you.